veja bem, foi você a razão e o porquê de nascer essa canção assim, pois você é o amor que existe em mim. Você partiu e me deixou, nunca mais você voltou pra me tirar da solidão. E até você Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Martinha, nossa canção. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, quando você vier passear ou ver a negócio aqui em Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão, viu? Na verdade, tem nome de bar, mas é um belo de um restaurante com 111 anos de existência. Começou no início do século passado, em 1902, lá em Itu, no estado de São Paulo. E hoje é um grande polo gastronômico, um polo turístico, um polo de negócios também, um polo político, né? Pessoas muito importantes frequentam o Bar do Alemão, que fica situado num cartão postal de Brasília, ao lado, bem na beiradinha do Lago Paranoá, perto da residência oficial da Presidente da República, o Palácio da Alvorada, ao lado do Lakeside Hotel, né? O Bar do Alemão tem o melhor da culinária alemã, e um ambiente super agradável, um atendimento perfeito. E é muito fácil você me encontrar por lá, que eu estou sempre batendo. Amanhã mesmo vou almoçar lá, né? Ela está dando um novo rumo à sua carreira, minha amiga Márcia Ferreira. Toque de Deus! Sempre quando venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor.

Flávio José, Caboclo Sonhador. Eu, uma vez, eu fui lá no Nordeste, fui lá em João Pessoa, e fiquei conhecendo uma dupla chamada Caju e Castanha. E trouxe o trabalho deles aqui para o sul do Brasil, e por intermédio do nosso programa da Rádio Nacional, que era muito forte, eles aconteceram no sul do Brasil. E agora eu estou trazendo esse rapaz, o Flávio José, já tem algumas semanas que toda semana eu toco uma música dele, porque ele precisa ser mais conhecido aqui no sul do Brasil, no centro-oeste, no sul, no sudeste, porque ele é um grande talento, mas ele não sai muito lá do Nordeste, ele fica mais por lá, faz show o ano inteiro por lá, né? Acho que ele não está muito interessado, mas o Brasil precisa conhecer esse grande cantor e compositor chamado Flávio José. Não conheço ele pessoalmente, não sei quem é, mas ele tem um talento muito grande e eu gosto de mostrar os talentos do Brasil, né? No próximo bloco, Valderi Misael, Cleiton Aguiar, Gino e Geno e Felipe Borges. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A vida da gente é marcada pelas músicas que ilustram, que fazem parte da nossa trajetória, né? E o meu amigo Olinto Domingos, lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará, ele é que é o xerife verde lá de Conceição, ele está sempre escutando o nosso programa. E tem uma música que marcou a história da vida dele, a trilha sonora da vida dele, né? Então eu vou trazer, mandando pro meu conterrâneo Hélio Frutuoso, que tá por lá, meus amigos de Conceição do Araguaia, nossos colegas da emissora local que transmitem o nosso programa, na trilha sonora da minha vida, Valderi e Misael, Jacarandá. Do jacarandá na estrada onde o vento faz nuvem de pó, divide a distância meu mundo e o dela, sozinha ela vive, eu vivo tão só. Os nossos dois nomes na hora do adeus gravamos no tronco do jacarandá, e desde esse dia não sei onde estou, e aquela que amo não sei onde está. Meu jacarandá, meu mundo é tão triste do lado de cá. Será que ela está por mim esperando do lado de lá? Morreu para nós no verde das folhas do jacarandá, refúgio nas tardes dos raios de sol, morada do triste cantor sabiá. Talvez que em seu tronco a casca cresceu, meu nome e o dela o tempo apagou. Talvez que a lua cansada da noite desceu do espaço e ali cochilou. Meu jacarandá, meu mundo é tão triste do lado de cá. Será que ela está por mim esperando do lado de lá? Espinhos cobrindo seu tronco, e ninhos de aves por sobre seus nós, caindo dos galhos eu vejo o passado a se balançar em seu tronco cipós. Meu jacarandá de raízes profundas que busca umidade no peito do chão, também minha mágoa arranca umidade em forma de pranto do meu coração. Meu jacarandá, meu mundo é tão triste do lado de cá. Será que ela está por mim esperando do lado de lá? Na trilha sonora da minha vida, Valderi e Misael, Jacarandá. Para Águida Freitas, de Brasília, minha nova amiga do Facebook, no perfil número 2. O perfil número 1, as pessoas continuam pedindo lá, tem umas 30 pessoas na fila lá. Então, só na medida que for alguém saindo, de vez em quando sai um, né?

segunda a sexta, entre as 14 e as 15 horas, com Beto Neves, no Canal 2 da Antena Web. Nada mal. Recordar é viver. E ouvir o Times é reviver. Não perca de segunda a sexta-feira uma oportunidade para, durante 60 minutos, ouvir de novo as melodias que em tempos fizeram sucesso à escala global. Confira também uma edição especialíssima ao domingo, com 120 minutos de duração. Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, e aos domingos, entre as 8 e as 10 da manhã, aqui no Canal 2, Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Uma oportunidade para você ganhar dinheiro. Seja um revendedor, seja um representante Oporte Jeans na sua cidade. Calças, bermudas, saias, toda linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Oportunidade para lojistas, revendedores e sacoleiras. Entre em contato com o telefone 61-9981-3601 da Vivo, 61-9981-3601 da Vivo, ou 81-43-8802 da TIM, 81-43-8802 da TIM. Você vai ligar, eu vou passar o seu telefone para o Jefferson, e o Jefferson, que é o diretor-presidente da Oporte Jeans, vai ligar para você, viu? Ele manda entregar via transportadora para qualquer cidade do Brasil. Ligue agora e torne-se um revendedor Oporte Jeans. Você tem a possibilidade de lucrar até 100% e ainda vender muito barato. Eu tenho aqui nas minhas mãos o jeans, eles têm a lavanderia própria, é um tecido que eles amaciam, fica uma beleza. Tem uns desenhos para a juventude, tem para os adolescentes, tem para os mais velhos, tem para as mocinhas, tem para as senhoras, né? É jeans da melhor qualidade. Você começa vendendo pouca coisa, vai crescendo, daqui a pouco você tem a sua própria loja, e você que já tem a sua loja, daqui a pouco expande e vai ter uma loja muito maior. Seja um revendedor Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Você pode pedir informações também pelo e-mail programacleitonaguiar@gmail.com. Comadre, vou te ensinar a fazer hoje um pudim gelado que não vai ao fogo. Muito prático, você vai precisar de 2 latas de leite condensado, 2 latas ou 2 caixinhas de creme de leite, 1 envelope de gelatina em pó sem sabor, hidratada, e 1 xícara de leite. A receita é muito simples. Primeiro, vou esquentar a xícara de leite numa panela e dissolve a gelatina no leite. Em seguida, você coloca o creme de leite, o leite condensado e a gelatina dissolvida no leite, bate tudo no liquidificador até ganhar-se uma massa homogênea, até misturar bem misturado, né? E para a calda você faz o seguinte, você derrete o açúcar e acrescente um pouco de água. A dica é não deixar ficar uma calda muito grossa. Em seguida, você despeja a calda em uma forma da sua preferência e pega o que está no liquidificador batido, despeja o pudim na forma caramelada e leve à geladeira para gelar. Depois de 3 horas, você já pode cortar e saborear. Tá vendo? Muito simples mesmo. 2 latas de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite, um envelope de gelatina em pó sem sabor, hidratada, 1 xícara de leite, né? Para preparar é muito simples. Primeiro você esquenta a xícara de leite numa panela, dissolve a gelatina, em seguida coloque o creme de leite, o leite condensado e a gelatina dissolvida no leite, bata tudo no liquidificador até virar uma massa homogênea. Pega o açúcar, derrete, acrescente um pouco de água, não deixe ficar muito grossa não, viu? Em seguida, você despeja a calda numa forma da sua preferência e despeja o pudim na forma caramelada, leve à geladeira para gelar. Após 3 horas está pronto, você não esquece de guardar um pedacinho para mim, que você vai ficar bom demais da conta. Vê se tem base, o programa do Cleiton Guiar ensinando o povo a fazer pudim. O meu amigo Rai Lima, radialista lá de Iranduba, no Amazonas, esse aqui é cliente antigo dos nossos programas, é do tempo da Rádio Nacional. Ainda me chamou de velho, falou que no tempo de menino, ele escutava, já me escutava na Rádio Nacional. Eu olhei pra cara dele, tá mais velho do que eu. Ô Rai, um abração pra você, tá aí. Você pediu, eu vou trazer. Leandro e Leonardo, rumo à Goiânia. O carro está rugindo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Anhanguera. Já estou vendo ao longe a linda e doce Ribeirão, toda iluminada, feito um céu no chão, na noite azulada de uma primavera. A saudade já não cabe no meu coração, como faz na estrada os pneus no chão. Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás, em Tumiara entrando em Goiás, quase que eu decolo feito um avião. Olhos relucentes que eu busco agora, se me chamam com desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteroide na escuridão. O motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, está chegando o dia. Sei que valeu a pena tanta correria. Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho, pois passei a noite voando sozinho dentro desse carro pela rodovia. Ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Cheguei, ei, Goiânia, não deu pra segurar a barra, então eu voltei. Ei, Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Leandro e Leonardo do Paiva, rumo à Goiânia. No Cantinho do Rei, eu vou agora viajar no tempo, né? Isso aqui foi no tempo da Jovem Guarda, eu morava lá em Belo Horizonte, na pensão Santa Rita de Cássia, lá na rua Guarani 285, lá no centro de Belo Horizonte. E todo domingo a gente parava tudo que estava fazendo, sentava na frente da televisão para assistir o programa Jovem Guarda, né? Que era comandado pelo Roberto Carlos. E essa música aqui é daquele tempo, 1966, o rei Roberto Carlos, esperando você. Hum. Não sei porquê, acreditei quando você me prometeu logo voltar. Fiquei feliz, até pensei, agora então nunca mais eu vou chorar. Mas quanto tempo já se passou, e esperando por você ainda estou. Já fiz promessa e oração, pedi aos anjos que guardassem nosso amor. Mas finalmente eu cheguei à conclusão e consegui meu coração tranquilizar. E se você me ama, logo vai voltar. E em tristezas nunca mais eu vou pensar. E conseguiu meu coração tranquilizar. Que se você me ama, logo vai voltar. E em tristezas nunca mais eu vou pensar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, esperando você. Eu ganhei de presente do meu amigo deputado federal Eduardo Gomes, lá do Tocantins, um livro escrito pelo Márcio Ribeiro, que é Casos Pitorescos de Felislândia, lá em Minas Gerais. Eu, quando eu morei em Belo Horizonte, tinha um amigo meu, o Wellington, que era lá de Felislândia, né? Se chamasse de bagre, o povo brigava, né? Mas é um livro de casos pitorescos e hoje é uma vaca no velório. Vaca não é o animal, não é a vaquinha, né? Diz que toda cidade do interior, quando morre alguém, as pessoas gostam de demonstrar o apoio e levar as suas condolências à família do falecido. Em Felislândia também é assim. A diferença é que lá tem que ter um cafezinho com biscoito e uma cachaçinha durante o velório, o povo passar a noite, tá, etc, né? Pô, vai lá, conversa, toma uma cachaçinha, come um pãozinho de queijo, um biscoito e tal, e vai embora pra casa. Num desses velórios, a cachaça acabou lá pelo meio da madrugada, e como é costume, as pessoas se reuniram para providenciar a famosa vaquinha para comprar a bebida. Cada um dava o que podia, né? Quem não tinha dinheiro dava uma desculpa qualquer, prometia pro próximo velório e tal, e o organizador da vaquinha, já um pouco alto pelas doses a mais, juntava o que podia para poder suprir a falta da cachaçinha. No momento em que ele recolhia o dinheiro num chapéu, a viúva quis participar. Se aproximou com a nota, mas o rapaz falou assim: pode deixar, a senhora não precisa não. A senhora já está entrando com o defunto, tá bom demais. Essa história, Uma Vaca no Velório, é do livro do Márcio Ribeiro, Casos Pitorescos de Felislândia, em Minas Gerais. No próximo bloco, eu vou trazer uma oração bonita para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, frutinho, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste sábado vai ter uma festança danada lá em São Francisco, nas Minas Gerais. É o aniversário dos 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata. Vai ter shows com artistas locais, apresentações culturais. E o meu amigo Zé dos Passos está embrulhado nesse trem lá, porque tudo que acontece lá em São Francisco tem que ter o dedo do Zé dos Passos. São Francisco tem que valorizar muito o Zé, um cara que está sempre fazendo para divulgar o nome da sua cidade, né? No próximo sábado, dia 21, 10 anos da Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata, lá em São Francisco, Minas Gerais, apoio da Beira Rio FM, programa Cleiton Aguiar. Aniversariando hoje, o João Carlos Taveira, Liliane Oliveira, Rose Reis, Maria Pereira, Lívia Guimarães, Lorena Cristina, José Lúcio da Silva, Marilene Alves de Souza, Sandra Lopes e o Paulo Prado. Muita paz, muita luz, muita saúde, muita harmonia no seu lar, né? E para você que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, receba também a nossa oração e os mesmos votos de muita paz e muita luz na sua vida. Eu vou à página 38 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, trazendo uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Importante é o título da oração. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não tens o que possuis, tens aquilo que dás. Acima do que sabes, vale aquilo que és. Sobre a própria palavra, olha as ações que crias. Mais além do que podes, importa o que toleras. De tudo quanto crês, vale mais o que fazes. Em tudo quanto sofras, guarda a fé e vive em Deus. Amém. Curtinha, mas belíssima essa oração importante do Chico Xavier. E se você tiver uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, você fica à vontade, viu? Programa cleitoaguiar@gmail.com. Cleito, eu ouço o programa sempre. Mande um abraço aqui para o Rio Doce. Eu estou sempre participando do seu programa para pedir músicas. É muito bom mesmo. Eu ouço pela rádio e ouço também pela internet. Eu ouço duas vezes, né? Não vejo a hora de poder estar divulgando a sua música aqui na rádio e nas outras rádios vizinhas. Quero divulgar por todos vocês aí de Brasília. O Edelso, o Diego, enfim, toda essa equipe maravilhosa de cantores e radialistas. Quem sabe um dia vocês fazem um show aqui na minha cidade. O Cleiton, a rádio daqui é parceira da Estúdio Brasil, a Rádio Doce Terra, né? É Maria Angélica. Maria Angélica, um beijão para você. Olha, muito obrigado pelo seu carinho, um abraço aos nossos amigos da Doce Terra aí, ao povo que está sempre curtindo o nosso programa aí na cidade de Rio Doce. Quem sabe uma hora dessas, né, a gente não aparece aí para fazer um show. Normalmente, a gente conta com o apoio da emissora local, porque é muito difícil a gente poder fazer um show de longe. A gente não conhece a realidade local, não sabe a data mais precisa. Às vezes, um aniversário de cidade, uma exposição, uma festa religiosa, uma festa importante na cidade, né? Então, para isso, é que é importante a parceria das emissoras que transmitem o nosso programa. Nós estamos sempre à disposição, sempre com muita vontade de visitar todas as cidades onde os nossos programas estão nas emissoras locais, né? E graças a Deus que são centenas de emissoras que transmitem o nosso programa. Wagner Simão, desce! Desce! E agora sobe! Desce, vem

noite passei pensando, por que será que amo outro alguém? Mas um amor assim repentino, às vezes vale por mais de cem. Notei de modo tão caprichoso, naquele lindo rosto charmoso, o olhar manhoso de quem quer bem. Adeus, rainha Mato Grossense, não sei se foi meu bem ou meu mal. Só sei que nunca em minha vida eu encontrei outro amor igual. Adeus, gatinha tão carinhosa, estátua viva, escultural. Adeus, menina de fala franca, que tem a graça, beleza e panca da garça branca do Pantanal. Relembrando Goiás, Irmãs Galvão, Tardes Morenas do Mato Grosso, pros meus conterrâneos de Coromandel, esparramados para esse mundo afora e lá na terrinha também, né? Breve nós estaremos inaugurando a 95,5 FM de Coromandel, a mais nova emissora FM comercial do estado de Minas Gerais. Olha, você que está promovendo um show aí na sua cidade, um evento, uma festa de confraternização e não sabe como contratar os artistas, use os serviços da RBM Música, que é uma empresa que existe exatamente para isso, né? Para ajudar você a contratar o artista certo para sua festa. Você pode levar para sua cidade o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Anote o telefone 61 99813601. 99813601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Um abração pro meu amigo Reinaldo Rodrigues, lá de Piraju, no estado de São Paulo, que me ligou fazendo uma consulta sobre o show do Chico Rei e Paraná para o mês de novembro, né? Um abração, viu, Reinaldo? Muito obrigado pela sua ligação, muito obrigado pelo seu interesse aí. A frase retocável do programa de hoje, quem me mandou, foi a nossa ouvinte Inalda Braga Ribeiro. Ela colocou lá no Facebook, lá de Natividade, no Rio de Janeiro. E eu peguei. Inalda, um beijão para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência de todos os dias aí em Natividade, no Rio de Janeiro. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos sonhos. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos sonhos, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Teles. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Hoje é dia que você me acompanha pelo rádio, pode me ver na televisão, né? Você vai ver que tem um caba bonito, viu? Um veião bonito, simpático. Você pode me assistir pela Rede Brasil de televisão em qualquer lugar do Brasil e do mundo, pelo site rbtv.com.br. Tem mais de 300 cidades que já estão recebendo o sinal local da Rede Brasil. Não é TV Brasil, não. A TV Brasil é do governo. É Rede Brasil de televisão, a mais nova rede de televisão do Brasil. Viu? Você pode assistir também pela Claro TV, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC e pelo canal C1 das Parabólicas. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, toda terça-feira às 11 da noite, repete no domingo às 10 da noite, pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Lucas Teles. Pra que fingir? Pra que fingir? Fica me envolvendo em seu coração. Faz de gato e sapato essa paixão. Pra que entender? Eu tô completamente amando você. E sou com medo de que o tempo não deixe isso acontecer. Pra que fingir se eu tô querendo você? Eu espero que o destino torne esse amor em realidade. Me dá só uma chance pra me te amar. Não deixe essa paixão não se realizar. Pra que fingir se eu tô querendo você? Eu tô alucinado por essa paixão. Daqui a pouco vou estar feito vulcão, destruindo tudo em seu coração. Pra que fingir? Pra que fingir? Fica me envolvendo em seu coração. Faz de gato e sapato essa paixão. Pra te entender, eu tô completamente amando você. Estou com medo de que o tempo não deixe isso acontecer. Pra que fingir se eu tô querendo você? Eu espero que o destino torne esse amor em realidade. Me dá só uma chance pra me te amar. Não deixe essa paixão não se realizar. Pra que fingir se eu tô querendo você? Eu tô alucinado por essa paixão. Daqui a pouco vou estar feito um vulcão, destruindo tudo em seu coração. Pra que fingir? A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Lucas Teles, Pra Que Fingir? Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Você pode ligar de 8 da manhã às 7 da noite para o telefone 61-3532-6993. 61-3532-6993. Ou então deixar um recado no contato do site radioestudiobrasil.com.br, nos meus perfis de Orkut, Facebook, Twitter, essa coisa errada toda, viu? E também pelo e-mail programacleitonaguiar@gmail.com. Atenção, meninos, essa turminha nova aí. Você sabe que eu estou ficando feliz, que esses dias mesmo o Vitor e Léo e o Jorge Matheus gravaram duas músicas lindíssimas, músicas com letra, com melodia, né? Fugindo desse baraberê, toró, toró, quiri, quiri, isso tem que estar por aí, né? Então, eu abri esse quadro no programa para chamar a atenção desses meninos, para dar um novo rumo nesse movimento, porque essas músicas ruins que vocês estão cantando, isso dura pouco tempo. Se vocês melhorarem e aprimorarem, aí vocês vão cantar a vida inteira. Por isso é que eu trouxe aqui a Faculdade da Música. Hoje, dois grandes mestres estão fazendo sucesso. Há 30 anos esses meninos estão fazendo sucesso, né? Jean Giovanni, Roupa de Lua de Mel. Madrugada e me assustei. As luzes estavam acesas, não fui eu que deixei. Entrei e vi suas coisas jogadas no chão, se misturando aos pedaços do meu corpo. Fiquei parado na sala, escutando chover. Perdi a fala, veio o desespero. Era te aceitar ou te mandar embora. Andei, fui até nosso quarto e tudo arrumar. Fiquei revivendo passado, enquanto a chuva caía lá fora. E ali na penumbra do quarto chorei de emoção, ouvindo o barulho da água caindo no chão. Secados cabelos e vi minha felicidade me olhando no espelho. Você veio usando uma roupa de